Querido Jessacana, vamos festejar a sua volta com muita paz, muita alegria, muita gratidão. Obrigada a todos, obrigada a Deus. Seja sempre feliz, esteja sempre conosco. Sereia da Pedra, beijo. Oi, Saca, tudo bem? Aqui é a Bo. Vim aqui para te deixar um grande abraço, muita saúde, muita alegria e agradecendo a Deus por você estar aqui novamente conosco. Um beijo no teu coração e você está no meu lado esquerdo. Goiânia! Querido, estou aqui para te desejar muita saúde, muita paz e grandes conquistas. E quero dizer que você fez muita falta durante esse período que você ficou fora. Um beijão da sua amiga Fava de Mel. Amigo Sacana, não importa se hoje faz sol ou chuva, e sim a luz que está dentro de você. É imensa, brilho esse merecidamente. Que Deus te abençoe, seus amigos Esther e DJ Edu. Beijos. E aí, Saka? Nenhuma história humana é escrita sem a presença de uma ou duas mãos amigas que se estendem em nossa direção. Na sua foi a mão de Deus. Abraço, beijo em seu coração, Perfume H. Olá, Saka! Vim aqui dizer que é muito bom ter você de volta, viu? Você faz muita falta. Se cuida direitinho, hein, fera? E olha, não esquece dos vídeos, tô esperando. Beijos da estrela! Oi, Sacana! Aqui é a Genevieve. A gente teve pouquíssimo contato, mas eu já utilizei o teu site aqui na net milhares de vezes e admiro muitíssimo o seu trabalho. Eu, como todos, fiquei aqui torcendo pela sua melhora, pela sua saúde e espero que você esteja voltando com a corda toda aqui para a net e aqui para a nossa salinha também. Um grande abraço, com muito carinho, sempre, sempre, sempre, da Gene. Muito feliz em te ver aqui, Sacana. Sabe que eu te adoro. Nos divertimos, brigamos, zoamos. Você cola suas músicas que eu amo de paixão. Um beijo enorme no seu coração. Te adoro de coração, Kira. Beijo. Muita saudade de você, ainda bem que você sarou, que bom que você voltou pra gente, que Deus continue te abençoando sempre. Beijo! Oi, meu amigo Sacana, aqui quem tá falando é o Mr. Divan. estou passando por aqui para te deixar um abraço e para dizer que você é uma pessoa muito especial. Melhoras e volta logo para nós. Tchau. Oi amigo, aqui é a Letícia e eu quero te dizer que estou muito feliz quando soube que você estava bem e quero te desejar muita saúde e felicidade ao longo de todos os anos da sua vida. Beijos! Você pode ser menor, fraco, mas o forte por ti vencerá. Lute, não pare, caminhe. A missão dos escolhidos é a certeza da vitória. E hoje, Deus te mostra a tua vitória, meu amigo sacana, da sua amiga Patrícia. Boa noite, amigo. Muita saúde para você, muita paz, que amigos assim como você, a gente não aluga. Amigos assim, a gente sente. Bora lá, então. A festa é nossa. Beijos no seu coração. Após o naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar a parte dos destroços e parar em uma pequena ilha desabitada fora de qualquer rota de navegação. Nos dias seguintes, a cada alimento que ele conseguia, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas e envolto em altas nuvens de fumaça. Desesperado, ele se revoltou. Gritava chorando. Oh, pior aconteceu. Perdi tudo, Deus. Por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o seu sinal de fumaça. Então, tem vezes que sentimos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva. E Ele está sempre com você, caro amigo, agindo em sua recuperação. Deus te abençoe sempre. Beijos, rosas. Aê, DJ, sacana. Felicidade pra você, cara. Que Deus te abençoe, viu? Feliz estar você aí de novo aí com nós aí. O seu amigo tímido. Oi, Nico. É assim, gente. Fiquei procurando algo pra te dizer. Encontrei um monte de frases feitas, mas eu sou sem jeito até pra essas coisas. Então eu resolvi te dizer simplesmente, bem-vindo de volta ao nosso... E eu não ia jamais ficar fora dela. Eu também estou aqui e queria te dizer que eu participei da corrente coletiva, acredito que todos que estão ligados à música, que todos que conhecem você, com certeza, conheceram. E viu só? Está pensamento do povo, né? Não tem corpo. Está aí você, novinho, para dar a volta por cima e mostrar ainda muita coisa que você tem para fazer aqui com a gente, tá bom? Inclusive, dividir muita música. É isso aí. Um beijo no teu coração, muito feliz de você estar presente com a gente, tá bom? E continua, Lê, que susto assim, quem vai acabar indo somos nós. Um beijo super instalado da DJ Danadinha para você. Muitas vezes Deus nos envia sinais que ao recebermos nos sentimos injustiçados. Benditos sinais. Eles nos fazem repensar, transformar e darmos passos em busca da perfeição. Uma amizade que foi grande, pura e verdadeira não deixa marcas negativas. Ainda que o nosso orgulho ou o nosso egoísmo tenham sido abalados. No momento do rompimento, os envolvidos ficam tão aturdidos que reconhecem sentir uma dor. É natural que haja tristeza, inconformismo ou decepção momentânea. Somos incentivados a nos sentir vitoriosos, ainda que tenhamos saído feridos ou machucados. Vivemos o desperdício e não valorizamos o essencial. Ditamos regras, princípios e conceito e nos afastamos do simples. Julgamos o outro infalível e incapaz de magoar, e nós tão maravilhosos que não merecíamos essa conduta. O ideal é reconhecer a tempestade e ter a certeza que construir é trabalhoso, mas denegrir, desabar ou destruir é rápido demais. Ficamos imensamente felizes por Deus, nosso Pai, ter permitido que sua caminhada prosseguisse e com certeza com muito mais glória. Estamos de braços abertos oferecendo nosso carinho, respeito e amizade. Felicidades, Nua e Rui. Olá, meu amigo DJ Sacana. Estou aqui para lhe desejar um ótimo retorno. Você fez muita falta. Muita saúde e juízo, hein? Da sua amiga Anja Só, da Sala 13 da BOL. Mil beijos, meu amigo. Estaca, aqui o Azul que fala. Bom, hoje o pessoal resolveu fazer esse evento para de uma forma em comum a todos, de comemorar sua volta à nossa convivência. Eu não poderia nunca estar de fora e estou aqui para te desejar uma recuperação bem bacana e você continue aí essa pessoa maravilhosa, íntegra, verdadeira. Quando a gente gosta assim é complicado definir pessoas em palavras, né? Mas eu posso desejar felicidades e muita saúde, muita saúde pra gente continuar aí dia a dia e colando mídias e jogando conversa fora. Um grande abraço, um grande beijo no coração desse seu amigo que te gosta pra caraca. Beijo, grande amigo. Todos nós somos ligados como a corrente ué por elos. Viemos de uma mesma fonte. Esses elos eu chamo de amor que sentimos, seja pela pessoa amada, por nossa família ou por nossos amigos. Paulo, rezei, torci demais para que você não nos abandonasse. E com a união firme na fé e na esperança de que você ficasse com a gente, Deus nos ouviu e o milagre se fez. Deus não deixou que perdêssemos um elo de nossa corrente. E você voltou para nós e eu estou feliz demais em poder ter a oportunidade de demonstrar isso. Feliz pelo milagre do Paulo, do amigo Sacana, continuar fazendo parte de nossas vidas. Feliz por Deus ter lhe dado mais uma chance de renascer. Um beijo grande, sua amiga Renata Forasteira. Te gosto demais, amigo. Oi, meu professor querido, passou um susto na gente, né? Mas com a graça de Deus, você está aqui, entre nós, seus amigos, que tanto te adora. Olha, e não pense que você vai ficar livre de mim. Não, não, viu? Bem, meu lindo amigo, te desejo muita saúde, paz e felicidade. Sempre. Beijo no teu coração. DJ Camara. Aí, amigo DJ Sacana, para nossa alegria, você aqui de volta, para a alegria de todos nós, seus amigos. É, meu amigo, Deus, na sua infinita misericórdia, ouviu as nossas preces e você está aqui, sarado, partilhando da tua alegria com a gente. Essa mensagem é para te alegrar e te dar forças para enfrentar a fase difícil que você passou, meu amigo. Faça dos teus pensamentos a força maior que está dentro de você. Esqueça as coisas ruins. Apague tudo, apague tudo. Vida nova. E o Ministério da Saúde adverte. Ficar sem notícias suas, DJ Sacana, causa preocupação, infelicidade, ansiedade, insônia, baixo astral. E o pior, uma saudade enorme de você, meu amigo. É, você faz muita falta. Pablo também. Tá mandando abraços ao nobre e feliz retorno. Beijos do meu coração para o teu coração. Cheio de amizade por ti, amigo. DJ Arretada.